Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Opa! É o Central do Sertanejo que tá começando na sua quinta-feira, 9 de janeiro do ano de 2014. Central do Sertanejo comigo, Silvio Ferraz, trazendo para você o melhor da música sertaneja, sertanejo universitário, e hoje também tem recordação sertaneja, sem contar as grandes novidades, né? Excelente quinta-feira para você, aonde você estiver. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá em casa, no carro, trabalhando, tá curtindo o Central do Sertanejo? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tá na melhor sintonia, tá na rádio da cidade, a rádio que tá todo mundo ligado. É audiência comprovada, audiência absoluta. 9 de janeiro do ano de 2014, para começar, eu já tenho informações aí da dupla Rio Negro e Solimões, em quase 25 anos de sucesso. Olha, tá chegando com música nova. O que você não faz? Rio Negro e Solimões lançam sua nova música de trabalho. A dupla Rio Negro e Solimões anunciou o lançamento da nova música de trabalho, que se chama O Que Você Não Faz. A canção super romântica tem uma letra e uma melodia gostosa de escutar. Ela foi escrita por Leandro e Léo Camaro e Rodrigo Wesley. A música ainda vai ganhar um clipe, com o lançamento previsto para a segunda quinzena de janeiro. O Que Você Não Faz é a quarta música de trabalho do novo álbum O Cowboy Vai Te Pegar. Além da faixa, a dupla já trabalhou as faixas Deu Paixão e Romântica e conseguiu o feito de ter sempre pelo menos duas canções entre as mais tocadas no mundo sertanejo. E com mais um hit, a dupla se prepara para comemorações de 25 anos de carreira. Que maravilha! Rio Negro e Solimões é lançamento aqui no Central do Sertanejo. O Que Você Não Faz? Central do Sertanejo. O que está acontecendo? Hoje eu me perguntei. Você tão indiferente, seu olhar está ausente, diz aí onde eu errei. Quanto tempo faz que não diz que me ama, vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim, o que faço tanto faz, estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais se afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz, faz cada dia mais se afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame mais e mais e mais. Quanto tempo faz que não diz que me ama, vai dormir sem boa noite. Não repara mais em mim, o que faço tanto faz, estamos bem perto do fim. O que você não faz, faz cada dia mais se afastar do meu querer. Preciso tanto que me ame. O que você não faz,

porque te amo e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só foi um jogo pra você. Fechando a nossa primeira sequência do Central do Sertanejo com o super romantismo do cantor Leonardo, Choro. Passou por aqui também grandes sucessos. Tivemos Théo e Edu, Munhoz e Mariano, João Lucas e Marcelo, Gustavo Lima, Rio Negro Solimões. É o Central do Sertanejo com muita música boa. E na sequência, eu conto com a sua audiência nessa quinta-feira maravilhosa. E na sequência tem recordação. Tem recordação sertaneja e eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, na sequência, eu não vou contar não, né, produção? Não vou contar não, vou deixar você na curiosidade, mas a primeira música do segundo bloco nós vamos ter aí uma grande recordação. Eu espero por você, não sai daí! Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Não sei por que insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer. Se a teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. Eu sei de com quem andas, aonde vais, mas eu disfarço meu ciúme mesmo assim.

fosse bom. Eu vivia no cinema e não tava na balada. Tá aí o super sucesso da dupla Bruninho e Davi, Se Namora Fosse Bom. É, super som aqui no Central do Sertanejo. Passou também Jorge Mateus, A Hora é Agora. Low Bats, a participação de Laís, também nova música aqui no Central do Sertanejo, Mil Anos. Luan Santana, Donzela, Léo Rodrigues, Vai no Cavalinho, e Chitãozinho Chororó, Deslizes ao Vivo. A nossa recordação aqui no Central do Sertanejo da sua quinta-feira. Galera, o nosso programa vai ficando por aqui, né? Que peninha, que peninha. Não precisa ficar triste. Amanhã tem muito mais, se Deus quiser, aqui nessa rádio, que é liderança absoluta. Amanhã, então, tá combinado, sexta-feira, amanhã tem pra você as 6 mais tocadas da programação do nosso segundo bloco, e eu conto com a sua audiência, hein? As 6 mais tocadas durante toda essa semana, você vai conferir amanhã, sexta-feira, amanhã nessa mesma rádio, nesse mesmo horário, nós estaremos juntinhos, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo, até amanhã, sexta-feira, finalzão de semana. Central do Sertanejo.